E como sempre, a voz do medo está no ar, chegando e pá, pronto pra representar. Favela, favela, Jesus e ela, Paraná interior, tá pronto pra guerra. E como sempre, a voz do medo está no ar, chegando e pá, pronto pra representar. Favela, favela, Jesus e ela, Paraná interior, tá pronto pra guerra. E mais uma vez, nós voltou pra debater. Salve, tamo junto, é nós, MPC. E na vida do crime, quantos parceiros eu perdi? Indo pras fita louca, pra ser golpe GTI. Andando brilhando com os ouro pendurado, pra ter fuzil, pistola e dar peão de falco. Menorzão na pista, metendo pânico nos postos. Cai pra dentro, leva o malote, já era, é tudo nosso. Interior do Paraná, os mano explodindo os caixas. 5 na contenção e 2 na agência bancária. Pode, pega o dinheiro, sai fora que vai molhar. Se o choque vir atrás, não dá, nós vai trocar. Assim é o pensamento de quem se envolve sem medo. É tudo ou nada, vai ser o pior pesadelo. Passa a miséria, já era, nós tá atrás do progresso. Firme e forte na missão, é o certo pelo certo. E como sempre, a voz do medo está no ar, chegando e pá, pronto pra representar. Favela, favela, Jesus e ela, Paraná interior, tá pronto pra guerra. E como sempre, a voz do medo está no ar, chegando e pá, pronto pra representar. Favela, favela, Jesus e ela, Paraná interior, tá pronto pra guerra. Capuz, armamento, disposição e progresso. Só sanguinário, sangrento são os versos. E no interior eu vi rajada de PC. Os manos de CD, eu divulga maldito play. Fazendo acontecer, dando tiro nos camurão. Comprando arma, colete, granada e munição. Contando tua quem depois do assalto no correio. Ou pegando dinheiro no dia do pagamento. Inteligente, mano, tem bola, um plano nervoso. Vai pros bang louco, muito louco, botando prole. Foi no radinho, aciona as comarcas, corre a fita, faz a R e passa a caminhada. Tamo junto, fiel, 2013 é nós de novo. Os monstros psico, os ladrão criminoso. MPC 288, mais cruel e mais pensante. Nas ruas de barro, tão macabro quanto antes. E como sempre, a voz do medo está no ar, chegando e pá, pronto pra representar. Favela, favela, Jesus e ela, Paraná interior, tá pronto pra guerra. E como sempre,